Começa agora, Bocadinhas. Bocadinhas. Bocadinhas. Alô, alô, alô, alô, você sintonizado aqui na sua plataforma. Hello. Estamos aqui mais uma vez, né, com mais um Bocadinhas, mais uma quarta-feira, como é de praxe, nós estamos aqui sem falhar, sem errar. Eu e Marcelão, pra falar sobre... falar sobre a vida, né, discorrer sobre temas variados. É sempre variados. Sobre isso, no final de tudo é sempre sobre a vida, mano. É sempre sobre isso, eu acho que esse fator aéreo faz o nosso podcast ser muito único, Marcelão, você não acha? Eu acho. O Bocadinhas é um produto pra gente olhar com muito carinho, né? Se eu fosse uma pessoa que estivesse ouvindo isso daqui, eu ia estar impressionado, mano. Ele não é um produto, ele é um antro de sentimentos bons e de amor, onde a gente se sente é uma consequência ouvindo Bocadinhas. Você delicioso. Se sente abraçado ouvindo Bocadinhas? Você sente... É pra você se sentir abraçado. A gente coloca a nossa voz aqui pertinho do microfone pra você se sentir bem-vindo, se você se sentir parte aqui do nosso papo, pra ser um papo sempre leve, descontraído aí. É claro que a gente despeja muito conhecimento aqui quando a gente grava o nosso programa, né? Mas a ideia é fazer vocês muito felizes, certo? E, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre vida e sobre as voltas que a vida dá, né, Marcelão? Porra, o tanto de coisa que a gente não espera que vai acontecer e de repente tá acontecendo. Eu e o Marcelo, a gente se conheceu num cenário totalmente diferente do que a gente vive hoje, né? Surreal. Eu e o Marcelo, a gente se conheceu em 2007, que por incrível que pareça, e isso vai ser cada vez mais comum, é um ano que talvez pessoas que estejam escutando agora não eram nascidas. Porra! 2007 tem um monte já... Uma pessoa que nasceu em 2007 hoje tem 15 anos, Marcelo. Já é quase um adulto. Quase um adulto. E, tipo, desde essa época até hoje aconteceu muita coisa. Aham. E de muitas coisas que aconteceram dessa época pra hoje, nada bate com o que eu imaginava que ia acontecer, tá ligado? Como você se imaginava quando você era criança? O que você imaginava que ia acontecer? Eu te juro que eu já me imaginei tantas vezes, quando era pequeno, em ser um adulto que tá vestindo, tipo, um terno, tá ligado? Uma camisa, uma gravata, e eu ia ter um carro, e eu ia pro escritório, e aí eu ia trabalhar, e aí eu ia... Tipo, trabalhar bastante pra conseguir um emprego muito bom e conseguir guardar maior grana e se tornar um cara que fala, pô, esse cara aí tem grana, tá ligado? Cara, é engraçado, né? Porque, tipo assim, eu meio que tentava me forçar a visualizar um futuro nesses moldes, mas quando eu olhava pro horizonte, no meio da minha formação acadêmica, se é que eu posso chamar assim, o meu período na escola, né? Meu período na adolescência, ali vai tá ter me tornando que estudar. Eu olhava pro horizonte e eu não via nada. Mano, eu não via nada. Eu via um gigantesco ponto de interrogação. Eu tive que esperar a vida sorrir pra mim. Tipo, isso é muito engraçado, né? E eu não quero nem romantizar essa parada de dizer que isso é uma fórmula pras pessoas seguirem e tal. Mas é muito engraçado como, tipo, eu, até os meus 17 anos ali pra 18, eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida. Hoje eu tenho algum plano, eu ainda vivo muito dia após dia, né? Vivo bastante pensando no presente, no hoje e tal, até mais do que eu deveria, talvez. Mas é impressionante como antes eu não visualizava nada. Eu falava assim, mano, eu tô seguindo a agenda do que pede o sistema, assim, que aí eu vou pra escola todos os dias e eu volto e eu faço as coisas, mas eu não faço ideia do que vai acontecer depois disso. Não, só do automático, né, porque, tipo, a gente pode falar de escola e essas paradas que é meio que padrão, mas o que que a gente faz, tipo, imaginando o que vai dar lá na frente, né? Uhum. Tipo, dá pra você ir automático pra escola só pensando que, pô, vou estudar pra o quê? Ser alguém... bem sucedido lá na frente, mas o que que é o bem sucedido, tá ligado? Porque não vai chegar uma hora que você vai, sei lá, ter que escolher uma profissão, vai chegar uma hora que você vai escolher o que você vai fazer da vida e tal. E, muito doido isso, né? E eu nunca parei, na real, mesmo tendo esse pensamento lá, de que, pô, eu vou crescer, vou ter terno, vou ter gravata e vou ter tudo na minha vida, porque eu tô construindo, Eu fico só esperando esse momento. É, tipo, até hoje. Uh-huh. Tá ligado? Até hoje, eu tô esperando. O momento que você vai botar uma camisa social pra ir pro trampo. É, e isso daí parece que nada meio que mudou. Eu continuo agindo e vendo as consequências das coisas. E eu continuo fazendo as coisas. Uh-huh. E as coisas vão vindo, cara, sabe? Isso é meio engraçado, porque a gente, tipo, abraçou algumas responsabilidades inevitáveis do ser humano adulto. Meio que sem esperar nada. Mas é engraçado como a gente é muito parecido com a versão de nós que se conheceu original em 2007. Uhum. Né? Tipo, a gente, apesar de, né, hoje a gente tem, mano, a gente tá 27 anos. A gente tá, tipo, a gente é uma semana mais de distância de idade um do outro. Então a gente tem muita coisa relacionável. Além da gente ter crescido junto, a gente tem a mesma idade, a gente frequentou os mesmos lugares por muito tempo. Divertido. Então é muita coisa pra se relacionar e é muito legal poder fazer um podcast com uma pessoa dessa porque... Que top! Tem muita coisa pra ligar esses pontos. Porra, tem coisa pra caralho. Só que a gente preservou muita coisa. Tipo, fisicamente a gente é parecido com como a gente era na escola. Aham. Uhum. Mentalmente a gente é parecido. Nos trejeitos, assim, os trejeitos, tipo, piadinha, as piadas, interna, as brincadeiras, que, tipo, é eterna. Tudo igual. E é engraçado você olhar o mundo em volta, porque parece que o mundo todo andou e a gente não. Mas isso é uma coisa boa. Tipo, a gente não tá ultrapassado, nem obsoleto, nem nada assim. A gente tá. Original, mano. Preservando coisas boas da nossa época mais. Tá ligado? Mas num jeito de ser, mano, que é uma parada que a gente nem percebe que tá moldando já uma personalidade. Uhum. Porque a gente imagina um estereótipo, né? Tipo, pô, eu vou crescer e vou fazer tal coisa e tal. Só que o tempo vai passando e as coisas vão avançando sem você perceber. E as coisas que ficam, a gente percebe também. Né? Isso percebe, é mais perceptível. Eu acho que essa sensação de nostalgia, essa sensação de poder se localizar onde é inolocalizável. Mas ela inventa a palavra. Eu acho muito improfunda. Eu acho muito inconfunda. É, nada disso daqui, mano. É, parece mensagem de motivação pessoal, mano, mas não é, tá ligado? É, tudo isso que tá acontecendo na minha vida é um negócio muito surreal, tá ligado? Tudo isso o quê? Tudo isso dá... Agora sim. A fama, é. Eu ia falar, mano. Inevitavelmente... Tá dando pra ir em barzinho ainda, Marcelo? Tá, mano. Mas assim, eu gosto de ser abordado, tá ligado? Eu gosto de ser abordado. Uhum. É engraçado ouvir uma personalidade... Que tipo assim, eu não tenho personagem, eu sou o Marcelo, tá ligado? Mas as pessoas falam Lindão, Marcelo Lindão, e isso daí tá virando o meu nome, Marcelo Lindão, mano. Porque você sabe um negócio que tá acontecendo comigo? Okay. Eu tô parecendo um Akinator. Apareço no Akinator, mano. Fudeu. Agora o cara vai subir a cabeça, apareceu no Akinator. Tem, mano, apareceram umas pessoas, mano, você não sabe quem que eu fui, né? Fui tentar adivinhar no Akinator e o Akinator já sabe da minha existência, mano. Aí, ó, tá no radar do gênio já. Caralho, filho. O melhor sistema de inteligência artificial. Esse daí é o primeiro chatbox do mundo. E, mano, tô sendo variado, eu não espero nada, mano. Às vezes eu acho que eu sou louco, porque, tipo, alguém vai lá e me chama e fala... Marcelão! Aí eu olho e eu tento lembrar da pessoa, mas de repente eu nunca vi ela na vida. Cara, isso começa a se tornar uma coisa comum pra você, assim. Eu lembro que quando o pessoal começou a pedir pra tirar foto comigo e tal, e eu saía na rua e o pessoal vinha me abordar, eu sempre falava, mano, quem é essa pessoa? Aí hoje, na dúvida, mano, eu dou tchau, aí às vezes eu descubro que era um primo meu que tava... Caralho! Falou, mano, eu não vou pedir foto não, eu sou seu primo, lembra? Ah, mano, que foi mal, é muita gente. Quando as pessoas vêm com esse papo de mano, você lembra? Eu já falo, mano, bicho, eu não, mano, lembro. Você lembra em Araçatuba? Quando eu fui lá, mano. Eu não lembro, e não é por mal, mano. A minha memória já não é das melhores. Tipo, acontece tanta coisa na minha vida que eu acho que a minha memória acabou sendo prejudicada porque é tanta coisa pra armazenar que eu não tenho mais HD, tá ligado? Eu não tenho mais. Tem que renovar, mano, espaço, a memória antiga. É. E aí eu tenho que ir apagando memória antiga pra botar a memória nova. E aí eu vou esquecendo de muita coisa. Então eu não lembro, mas não quer dizer que não foi especial. Exato, mano. Eu... Tem muito momento especial da minha vida que eu sei que aconteceu, mas eu não consigo lembrar com nenhuma riqueza de detalhes, e isso me deixa triste, porque eu queria lembrar desses momentos que são especiais, só que o meu cérebro apagou. A coisa que mais me deixa sem graça é abordar alguém que lembra o meu nome e eu não lembro o nome dela, mas eu sei que eu já vi ela, mano. Acontece muito. Dos caras me abordar e, tipo assim, eu tenho que estar preparado pra todo tipo de abordagem, né? E às vezes o cara chega muito, tipo, e aí, Lucão, caralho? Tipo, mano, esse cara tá me vendo de novo. Claramente tá me vendo de novo. Mas da onde que eu conheço esse filho da puta, eu não faço a menor ideia, mano. Mas enfim, o tema do episódio de hoje é sobre as voltas que a vida dá, né? E é, cara, muito... Né, eu... É até engraçado eu tá falando disso, né? Assim, meio... Surreal, mano. Você anda no ponto de ônibus e aí o Lucas tá lá, mano, printado no ponto de ônibus. Eu falo, fazendo mano, carão. Esse mano era da minha sala, tá ligado? Esse cara tava lá, mano, tomando lanche, tomando sol, banho de sol na educação física. Tava mano, lá um parado. Tá lá. Comendo rangazedo com pneumonia. No meio, lá no mid da crew, fazendo. Eu fico pensando muito nisso, cara. Agora que eu tava nos pontos de ônibus aí por São Paulo inteiro, eu fico imaginando a rapaziada da nossa escola indo pegar o busão. Mano, esse menino era da minha sala. E eu, cara, seria mentira se eu não dissesse que uma parte de mim fica assim, ó. Eles vão me ver agora. Porque eu tive muito isso, Marcelo, e eu tenho até hoje. De eu nunca fui o escolhido pra nada, mano. Nunca, mano. Eu sempre tive que cavar meu espaço nos lugares. Talvez eu até já tenha falado aqui da vez da minha colação de grau. Que esqueceram o seu nome. Falaram o nome de todos os alunos da minha sala em voz alta no microfone. E o cara da minha sala não falou meu nome, mano. Mano. E, tipo, sempre foi assim, ligado? Sempre agradecimentos, agradeço não sei o quem, não sei o que lá, e eu. Quando na menção, tal pessoa vai mencionar, tal evento vai chamar. Porra! Eu nunca fui escolhido pra nada, mano. As pessoas tiveram que torcer muito o braço pra começar a me botar nas paradas. Mas você sabe o que é da hora, mano? É que a gente não é um cara do mal que por exemplo... Não, eu sou zero rancoroso. Não. E não é que você procurou a fama pra vencer esse trauma. Não, zero. Eu caí na, entre muitas aspas, fama sem querer, né, mano? Foi totalmente sem querer, mano. E tipo assim, eu tô falando de mim também, que pra mim é totalmente inesperado essas paradas tudo. Eu não sou um cara do entretenimento, tá ligado? Da produção de conteúdo. Eu sou um cara muito reservado até, ser. Mano. É, total, você acabou me expondo, e eu acho que isso tá sendo consequência, porque, mano, muitas pessoas me abordam, eu consequência. Eu não quis deixar o Marcelo famoso, eu quis o Marcelo no meu projeto, porque eu acho que ele enriquece o meu projeto. Aí, ó. Tá ligado? Tá vendo? Tipo assim, não era tipo, Marcelo, eu quero te dar um ganha-pão. Eu sou exótico, eu quero te dar um ganha-pão, não foi isso. Tipo, você tem seu ganha-pão, você é programador. Eu me viro. Você é programador. O que você tá fazendo aqui é um hobby. Até porque a gente não ganha nada com essa nada. Porra. Inclusive, gasta. Querem anunciar? Spotify, compra nós. Spotify, tá compra nós. Oh, pelo amor de Deus, mano. Você que usa Deezer aí foi mal. Mas se o Deezer quiser comprar também, tamo aí. Não é só Spotify não, mano. Qualquer isso parada. Aqui, ó, a gente pegou top 1 do Spotify algumas vezes já. Entendeu? Sem divulgação agressiva, sem nada. Nada, sem comprar anúncios, sem... No orgânico, porque é o jeito que a gente sempre fez, mano. É orgânico. E esse aqui é um episódio desabafo, porque é isso, tá ligado? Agora a gente tá aqui, a gente cavucou o nosso espaço, eu cavuquei a força. Porra, é demais isso, mano. Eu lembro de eu ser muito... Mano, eu já fui muito um CDF, tá ligado? Mano, eu lembro muito claro, mano, uma vez na escola, tá ligado? Não era começo de ano, tá ligado? Já era mais da metade do ano. Já dava pras pessoas saberem meu nome. Mas as pessoas não lembravam meu nome, tá ligado? E a vez que lembraram de mim, me chamaram de CDF, mano. O CDF da Silva. Ele vai ali no CDF, que ele sabe, mano. E eu te juro, eu sou meio ingênuo, né? Fui ingênuo até certo momento da minha vida. Tipo, eu não sabia o que era a cu até certa idade. Acho que quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu descobri que... Se você não sabia o que era cu, você não sabia o que era CDF, que é cu de ferro. Exato, mano. E aí, quando eu ouvi cu de ferro, eu falei, por que cu de ferro, tá ligado? E isso foi o quê? 10 anos, tá ligado? 11 anos. E aí eu falei, caralho, mano. Eu tava achando que eu tava balando, porque eu achei que escola sempre foi uma competição, mano, de... Tipo, faz a lição aí, vamos quem ver. Fazia quem fazia uma lição. E aí, mano, eu me senti muito taxado de trouxa, sabe? Tipo, a pessoa não lembra o meu nome, me chama de CDF. e vai comigo que eu vou te ajudar. Tipo, por que que você acha que eu vou te ajudar, mano? Sabe, a única coisa que eu lamento é que eu não tinha poder de voz pra poder responder na altura naquela época, tá Mas ligado? Mas hoje você é o Marcelo Lindão e eles querem ser você. E aí, mano, se lembrar de mim, né? Se lembrar que meu nome é Marcelo, sabe que sou eu que tô aqui, porra. Hoje ele sabe. Entendeu? Imagina se eu estiver no ponto de ônibus agora, olhando pra sua cara, enquanto você me chamava de CDF naquela época. Imagina o cara que não falou meu nome na colação de grau, tendo que pegar vai, o ônibus. Engolha, vai comprar, porra, o que você tá vestindo, no tá ligado? Da Puma. É, mano. Tá ligado? Achei surreal. Achei maneiro. É, mas eu falo isso brincando, porque eu tenho zero rancor, assim. Eu sei que, né, as coisas acontecem por um motivo. E talvez eu só nunca tenha feito o que deve ser feito pra ser escolhido mesmo, né? E é, não foi o que esperavam. Então, e eu não gosto, já falei, mano. Eu vivo uma vida que eu... Não dá nem pra dizer que eu sempre sonhei em viver, porque acho que não dava pra sonhar com um negócio desse, assim, sabe? Pra mim... Eu lembro que o meu sentimento quando eu comecei a postar vídeo no inutilismo era falando, mano, eu não acredito que eu vou postar um vídeo. O que me dava mais gás pra fazer vídeo era falando, mano, uma galera vai ver essa porra, tá ligado? Tipo, uma galera vai de fato ver essa porra. E eu lembro que eu postava e eu falava, mano, não acredito. E aí começava a aparecer umas visualizações do nada, assim, e tipo, pegou, 500, mano, mil. E você pegou a Natazinha do YouTube. E eu falei, né? Mano, quando meu não, Deus, mano, do céu, as pessoas estão me vendo, tipo, elas são inscritas no meu canal organicamente, por livre e espontânea vontade, saca? Tipo, e agora eu posso... Hoje virou profissão, né, ser youtuber, é. Tipo, não, vender curso aqui de como virar youtuber. É, falta comprar o próprio curso às vezes, né? Mas é aí que você fica rico, né, mano? É, então, exatamente. Às vezes as pessoas são tão humildes vendendo curso de como ficar famoso no Instagram que elas esquecem de comprar o próprio curso pra ficar famoso no Instagram. Pra você ficar famoso, só vender o meu curso de como ficar famoso. Aí eu tenho que comprar meu próprio curso em algum momento, né? Mas só quando eu quiser ficar famoso, porque eu não fiquei porque não, eu não quero. Não, depois você bola um curso com calma, mano. Não precisa vender curso, desespero. É, vender curso é um negócio que eu nunca fiz. Talvez se eu tivesse feito, eu estaria sem preocupações financeiras aí, porque é uma parada que dá bastante dinheiro. Mas eu vou ensinar o quê? É. Então, é mais fácil ser, tipo, um diário e você agir como você, do que você começar a fazer muitos planos pra ver o que, que vai acontecer, né? Tipo, imagina, é mais frustrante você planejar um monte de coisa e fazer um monte de coisa e dar tudo errado do que você não esperar nada, fazer de tudo que você quis e deu tudo certo. É, hoje eu tenho uma liberdade muito boa pra fazer as coisas que eu quero, assim, tipo, meio que, claro que eu tenho minhas obrigações, né, tenho minhas contas, tenho minha família pra ajudar e tudo isso. Cara, eu já imaginei que minha vida ia ser um desastre, assim, sabe? Porra! Tipo, na época que eu tava na escola, eu falava, mano, tipo, eu não tenho aplicação pra sentar, pra estudar, pra passar no vestibular. Eu não vou conseguir passar numa faculdade decente, como eu não consegui de fato. Não cheguei nem pra... Falei, minha mãe não falou, vou prestar Fulvestre. Eu falei, mãe... Que isso? Que isso? A única coisa que você vai ver, tipo, ó, Supernatural. A única coisa que você vai ver é Miguel matando o seu irmão, mãe. É. Não tem por que você me expor a um negócio desse, porque, tipo assim, não é... Precisa falar disso. A minha irmã, esses tempos, queria fazer o Enem. Eu falei, você tá louco pra fazer o Enem? Ah. Por que fazer o Enem? Tipo, não... Mas é no esporte pessoas... ou pra conseguir? Eu falei pra ela, falei assim, você quer gastar dinheiro pra pagar a prova pra fazer o Enem? Você estudou? Ela falou, não. Eu falei, mas você acha que o quê? Você acha que vai dar sorte de acertar todas as questões? É. Eu falei, para, com essa porra aí, mano. Você vai ficar nervosa à toa porque você não vai estudar, porque você é igual a mim e você vai querer ir fazer o Enem. De mim e do Lucas fazendo Enem, mano. O Lucas, ele saía muito rápido, mano. Ele saía muito rápido do curso, tipo... Eu fui fazer o Enem com o Marcelo. Eu fui o último a chegar e o primeiro a sair da sala. E eu porque, sou uma confusão, mano, porque o tempo tá acabando. Eu tô passando a limpo, mano, o bagulho. Nossa, não, mano. Não é nem isso. É que, tipo, é uma questão de, tipo, inteligência de conhecimento. Eu não tenho, mas inteligência emocional é uma parada que eu posso me gabar de ter. E eu olhei pra aquelas paradas e eu falei, mano, eu não sei nada dessa porra aqui. Não adianta eu ficar aqui pensando num negócio que eu não sei. Tipo, eu não tenho essas informações na minha cabeça. Uma coisa é você demorar pra fazer um cálculo. Outra coisa é você saber quem foi que derrubou o muro de Berlim. Não que eu não saiba, mas por um exemplo. Eu era muito maluco, mano. Eu chegava nas contas que tinha que fazer e aí eu tentava uma conta, tentava outra. Eu falava, mano, eu vou tentar fazer uma regra de três, nada a ver. E ver um número que chega perto do que é a escolha. E de repente chegava, tá ligado? E eu nunca esperava que, sei lá, de repente desse uma boa pontuação. Sabia que tem um fun fact do Marcelo, mano, que eu tenho... Dropa aí. Eu tenho 3 medalhas de honra ao mérito da Olimpíada Brasileira de Matemática. Toma. Eu sou o profissional de passar da primeira fase das provas, tá ligado? Mas aí quando chega a segunda fase das provas, eu nunca passo, mano. Lembra quando vieram anunciar quem passou da primeira fase da Olimpíada de Matemática na nossa sala? Duas pessoas mais burras da sala. A mais burra de todas, mano, assim. A mina era uma porta. Tipo, ela pode até ter ficado inteligente depois, mas tô falando... na época. Meu Deus, ela era muito burra. A hora que o cara falou, gente, a gente vai anunciar quem passou pra segunda fase da Olimpíada de Matemática, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí falaram o nome dela, todo mundo começou a rir. E falaram, tá, mano, é isso, né? A prova de múltipla escolha, o 0,0001% vezes 1 milhão, uma hora ele vai dar 100%, né? E o 100% foi nela ali. E deu tipo... bom, mano. Podia ter jogado a Mega Sena em vez de mas fazer aí a não prova. Adianta nada, né? Porque tem a peneira e na segunda fase ela com certeza rodou, né? Mas é isso daí. Isso daí é o Marcelo. A segunda fase era, acho que era... Eu sou o M. Não era múltipla escolha, né? Aí tinha que ir... É a dissertativa. No pelo. Aí que você se fode, mano. É aí que eu me fudi sempre. Por isso que eu gosto de falar que eu sou médio. Entendeu? Ah, mas você sempre foi um bom aluno aplicado, né? Médio, mediano, meia boca. M. O nosso rolê, eu e Marcelo, tipo, na nossa adolescência, era a gente literalmente fazia uma vaquinha com o nosso dinheiro em espécie, assim, tipo, cada um dava 5 conto. A gente ia no Sesc, comprava porção de batata, ia no mercado e comprava refrigerante 2 litros. E era isso que a gente fazia pra poder sair de casa e andar. Mano, e a vida é mais do que fazer provas e fazer, concurso, estudar demais. Porque a minha vida só ficou legal, mano, depois que eu fiquei um pouco adulto, tá ligado? Um pouco adulto, que eu digo, é quando eu tava beirando o ensino médio. Eu sempre achei que eu fui meio... Sempre CDF, tá ligado? Moleque bobão lá e tal. Eu sempre fui muito tímido e tudo mais. Acho que eu já falei isso pra caralho aqui nesse podcast. Mas depois que você perde um pouco da vergonha das coisas, você vê que as coisas fluem muito bem, mano. Sabe? Eu acho que a nossa maneira de ser é sempre original. É sempre exclusiva. Sempre que você abre a boca... As pessoas vão te conhecer. Você tá falando de mim especificamente? Eu Lucas, tô falando terceira pessoa de qualquer pessoa, mas é que eu tô olhando pra tua cara e eu posso falar com você também. Você tá falando comigo. Mas, tipo, eu tenho certeza que nada do que a gente faz é algo de mentira. Mas é porque você foi muito ruim em mentir, sabe? Tipo, nossa, eu sou horrível, mano. Eu digo, tipo, ruim no sentido de fazer... Eu estouro antes. Fazer coisas que não são de verdade nunca deu certo pra mim, porque aí eu não... Eu perco muita vontade e eu faço de qualquer jeito e fica na cara que o bagulho... Foi, não, mano. Eu já vi muito essa parada de falar, porra, traficante. Marcelo, por que que você não faz um canal? Por que que você não faz as paradas, sabe? Tipo, mano, eu não consigo imaginar conteúdo. Não consigo imaginar eu produzindo conteúdo. Eu posso ser um cara divertido e engraçado? Porque, mano, você me pegou aqui, aí você fala, vamos conversar, Marcelo. E aí eu vou começar a me expor. Aí você vai ver que eu sou muito engraçado. Só que você não fala assim, Marcelo, vai contar uma piada agora. Né? Exatamente. Existe o cara que é naturalmente engraçado e existe o cara que estuda humor pra contar piada e faz esse tipo de... Eu fico imaginando eu sustentando um stand-up de 1 hora. Não tem como, mano. Mas não o Marcelo como. É o cara que faz qualquer e toda pessoa rir, assim, onde quer que ele esteja. Ele tem um jeito muito engraçado. E eu queria, a ideia de trazer ele pro Bocadinhas, novamente, tipo, era extrair isso dele, porque é muito bom pra não ser algo de domínio público, sabe? Tipo, eu quero que todo mundo que queira ouvir um pouco do Marcelo consiga fazer isso com 2 cliques aí, e o Bocadinhas é isso, né? E tá aqui com a gente e... Eu adoro, mano, adoro o feedback de todo mundo, sabe? Não só de pessoas desconhecidas, mano, eu sou simples. O Marcelo é o cara mais simples que eu conheço. Ele é, tipo, desprendido de ego. O cara é, tipo, mano, qualquer coisa tá bom. Eu só falo assim, Marcelo, mano, ó, eu escolhi uma viagem pra gente, mas nós vamos ter que dormir em cima de uma geladeira. Ele, mano, top, top. Aí ele vai chegar e fala, nossa, mano, geladeira top. Emoji de top, tá ligado? Eu gosto de usar emoji de top, eu gosto de falar joia. Reagir com joia, tá ligado? Eu faço joia. Você seria um bom pai já, mano. Ah, mas é que é um bom jeito, né, de reagir, mano. É pouca expressão e significa muita sucinto, coisa. Sucinto, né? Simples e objetivo. A gente gosta de ser. Eu gosto de ser um pouco direto. Eu gosto de ser uma pessoa bem objetiva também. Eu acho que eu sou exótico. Eu acho que isso me afasta um pouco da tristeza. Você, de fato, é um cara exótico. É. Faz toda a diferença. Você é um cara feliz. Faz toda a diferença. E os meus amigos, no geral, as pessoas, meus amigos de infância, principalmente, você é um deles, eles têm essa característica de, tipo, a gente sempre foi muito feliz, mesmo sendo muito fudido. Tá sempre ligado? Fudido e sempre feliz. Esse é o meu lema, tá ligado? Assim. E eu, porra, eu era fudido e eu tenho uns amigos mais fudidos que eu, assim, que era muito mais... E a gente sempre... Lido. É engraçado. A gente sempre lidou com a vida como se ela fosse uma grande piada. É foda lidar com piadas de um jeito... Lidar com piada não, né? Lidar com coisa séria, como se fosse piada. Aham. Eu acho que isso deixa tudo melhor. Porque no final, menos pior, nada mano. Importa tanto assim, né? Nada importa, mano. Quando você menos perceber, vai ter passado. E você nem vai ter percebido que passou já, sabe? Tipo, suas preocupações são outras. Eu acho que o Boca Jeans é um podcast muito good vibe, mano. A gente traz umas mensagens muito de que tá tudo bem pra rapaziada. Ó, é uma parada que começou a ser explorada agora e eu tô muito feliz pelo retorno. Então, mano, todo mundo que me vir pela rua... Mano, malucos me reconheceram andando de bicicleta por aí. Falaram... Pararam sua bike. Uau! Aí eu olhei pra trás e ele falou, Marcelo Lindão! Eu falei, oh, hang loose, tá ligado? Marcela, se você ver ele na rua, você vai tomar um hang loose na cara, mano. Fica toma, mano. Eu fico sempre preocupado, mano. Será que eu conheço essa pessoa, mano? Na via das dúvidas, hang loose pra cima, filho. Eu sempre faço um hang loose. E assim, não me estranhe se alguma vez na vida eu já tiver te conhecido antes e eu perguntar seu nome de novo. É, o Marcelo faz isso bastante. E eu vou te perguntar, tipo, umas duas, três vezes. Ele fala muitas vezes a mesma coisa. O Marcelo vai ficar louco, mano. Quando ficar velho, ele vai ficar... Mano, mas aí que ele tá. Vai ter... Aí que vai ser a parte gostosa da vida que você fala, porra, nada mudou, Bocadinhas, tá ligado? Bocadinhas com Alzheimer. Vem aí, mano. Quanto tempo será que a gente vai fazer Bocadinhas, mano? Se Deus quiser, se o mundo continuar como está, mano, eu vou continuar fazendo o papel Marcelo aqui. Ia ser muito legal a gente ter isso aqui por muitos e muitos anos, né? E eu quero ficar, mano, eu quero ficar um idoso muito descolado, tá ligado? A gente envelhecer e ver, ouvir um Bocadinhas de quando a gente tinha 27 com 50 anos. Caralho, mano, imagina isso daí porra, é pra você gravar numa fita e mandar pro espaço. Querendo ou não, o que a gente tá fazendo aqui funciona muito como um diário e isso é muito legal, né? Porra! Tipo, a gente vai ver a nossa voz mudar, nossos ideais mudar, nossos costumes mudar, nossa vida mudar. Talvez a gente tenha um filho... E esteja fazendo Bocadinhas. Talvez o nosso filho participe do Bocadinhas. Talvez os nossos filhos... Ele só fique sabendo que existiu um Bocadinhas e que essa pessoa que está falando aqui é o meu papito. É, então, tá imagina. Tipo, era meu pai. E o que a gente pode ter hoje, tipo, é muito pouca coisa do que a gente está deixando, se né? Se a gente tiver até um filho, agora. Independente do que aconteça com a gente, ele pode, em qualquer momento da vida dele, parar e ouvir isso aqui. E ouvir a voz do pai dele. Isso é uma coisa que a gente não teve oportunidade de fazer. Não. Não, mano, a gente tem memória de avô e vó, a gente caralho, tem foto em preto e branco, tipo, vai com cara passar, de sério. É, aí tipo, se perder a foto, vai uma hora até some da sua lembrança, você não lembra a voz, você não lembra a rosto, você não lembra nada. A gente tá deixando um legado aqui, Lucas. Isso daqui ó, é pra ser gravado. Imagina nossos filhos fazendo um episódio do Bocadinhas, só eles. Mano, a gente pensa que eles são parecidos, tá ligado? Assim, tipo, a gente obriga eles a ser filhos iguais a gente. Tipo, mano, seu pai não era assim. Aí você vai fala ser idiota também, igual eu. É, aí a gente obriga os filhos a ser amigo um do outro e fala, vai, eles vão aprender a tocar um instrumento e fazer piada. Tocar Nirvana, e fazer piada. Você vai fazer piada de tudo. É engraçado porque você é uma das poucas pessoas que me conhecem antes de eu tocar algum instrumento, né, mano? É incrível, mano, ver a evolução, é um negócio que faz a gente se situar, né? A gente percebe onde a gente tá quando a gente percebe que mudou. E era aquela parada que eu falei. É porque a mudança muitas vezes é gradativa, né? E às vezes pra gente perceber como algo mudou, a gente tem que esperar um longo tempo passar. Exato. Pra aí sim olhar pra um ponto do passado e falar, caralho, outros bagulhos. É outras fitas agora que tá rolando. Outras ideologias. Como diria o Cazuza. Não está mais dentro. Eu quero uma pra viver. É ele que fala isso? Ele fala biologia, ou alguma coisa assim, mano. Radiologia, sociologia, sociologia. Biografia. Eu gosto de ser quem eu sou, tá ligado? Uhum. Eu não me esforço, nada. Eu sou natural, eu gosto de, às vezes, beber um pouco, e tal, eu fico mais soltinho, mas no geral você vai ver que eu sou um cara bonzinho, mano. Sou... É bom, né, cara? Bebeu um... Pode bebeu me abordar, um... mano. Eu tô adorando, mano, as pessoas que me abordam e me chamam pra tomar uma breja. É, o Marcelo é muito bonzinho, mano. Mano, muito mais que eu muito sou mais social, que... eu sou um golden retriever, entendeu? Eu sou um cara do bem, mano. Eu não esperava nada disso que tá acontecendo agora e... Ver o carinho de todo mundo que é desconhecido me deixa com fé na humanidade. É, eu encontro uma galera muito legal de verdade, assim, e é muito foda isso. Tipo, dá essa restaurada, né, na fé, assim. Você, tipo, você fala, caralho, tem uma rapaziada muito legal por aí, tipo, uns caras, sabe? Sempre tem, mano, sempre tem um pessoal que te acolhe do nada, assim. Você fala, caralho, mas eu não fiz nada. Uhum. E todo mundo te adora. Né? Eu gosto de construir essa parada, mesmo quando são com pessoas conhecidas, que eu me esforço, assim. Uhum. Tô num rolê, tô numa rodinha, não conheço ninguém. E a pessoa começa a interagir. Eu gosto de interagir e que as pessoas gostem de mim, né? Eu tô gostando e tal das pessoas. Só que agora é uma parada que pessoas aleatórias podem chegar, sabe? Sim. Tipo, e demonstrar tudo que elas sentem. E isso daí eu acho que ganha muito do pensamento negativo, mano, sabe? Tipo, deve ter episódio por aí que a gente tava falando de que, tipo, porra, medo de gente, medo de pessoa, pessoas são ruins, pessoas podem fazer várias coisas, mas eu sempre prefiro acreditar que as pessoas são do bem, que tudo mas tá certo. Mas é porque sabe? É isso, tipo, mano. A gente, o nosso grande desafio aqui nessa terra, pra mim, na minha visão, né, é abstrair realmente a negatividade, assim, sabe? Tipo, a gente claramente veio pra cá com um tempo limitado, né? A gente tem um tempo limitado nessa vida. Então, tipo, né, óbvio que eu falo isso da minha posição, né? Sei que cada um tem uma vida debaixo de circunstâncias específicas. Mas eu acho que priorizar a sua felicidade é um caminho que pra mim é o que... Tipo, eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre tentei... Mano, aconteceu um monte de merda na minha vida. E eu sempre falei, mano, eu preciso banir disso porque eu não tenho tempo pra perder ficando triste. Sabe? E mesmo o tempo que você já achou que tava perdido, tipo, de repente se resolve, mano. Sabe um cara que eu pago muito pau, mano? O Casco Vico, toda vez que eu vejo, mano, o Orochinho falando... Do medo dele de trabalho e de trabalho, que ele nunca vai trabalhar na vida, ainda bem que ele nunca trabalhou e que ele nunca vai trabalhar, tá ligado? E ele sabe, e ele admite isso tudo, eu acho isso daí muito engraçado, é, tipo... Ele é um cara 100% transparente. Ele é transparente pra caramba, sabe? Tipo, ele dá risada e no final dá tudo certo, sabe? Ele não tá fazendo nada de errado. Aham. Uhum. Sabe, tipo... É, não, e ele é um cara muito... É uma das minhas pessoas preferidas, assim... E é, no episódio que a gente gravou junto aqui, ele meio que quase que se declarou pra mim, assim. É demais, tipo, ele é muito fofinho. Ele também, falou ele várias é muito... coisas que, né, tipo, falou sobre a importância que eu tive na vida dele, assim. É um negócio que te põe numa perspectiva que eu sei que eu tive, né, modéstia à parte. Eu sei que eu tive uma importância na vida e na formação de muita gente, né. Pô, 10 anos fazendo conteúdo quase aí, é tipo, a formação de muitas pessoas, né? E eu falei, acho que servir de inspiração pra alguém é uma das coisas, uma das maiores virtudes que um ser humano pode ter, porque eu acho que o que a gente precisa pra se levantar num dia e, tipo, ter vontade de sair da cama é se sentir inspirado, uhum, né? Tipo, é ter inspiração. Eu acho que o grande desafio é você acordar e falar, mano, eu quero viver esse dia. E eu acho que inspiração é um negócio que te ajuda muito a ter um propósito de vida, né? Porque muita gente, eu acho que um dos grandes dilemas e problemas do ser humano é que muitas vezes a gente tá perdido, né, mano? E é normal tá um pouco perdido, mas coisas que ajudam a gente a enxergar nosso propósito, elas devem ser colocadas no maior pedestal, assim. Total, né? Eu acho, mano, que inspiração é uma das coisas que mais ajuda a gente a enxergar o nosso propósito, que pra mim é a gente que define, né, e... É muito legal ter um norte pra se guiar, assim. Eu tive muitos nortes na minha vida, né? Muitas pessoas que eu me inspirei. Pessoas e coisas, né? E a gente se inspira em coisas ao nosso redor. Não pessoas, necessariamente pessoas. Mano, várias coisas, né? Tipo... E isso é muito... Porra, é muito valioso. E saber mapear isso, saber entender que... O quão bem essas coisas fazem pra gente. Eu acho que é tudo muito... É muita coisa. Que elucida, como eu chamava? Elucida, tornar aquela ilusão uma realidade. Eu não sei, mano, posso estar falando merda, eu adoro falar merda errada, sabe? Tipo, afirmar coisas. Inventar palavra. Isso. Mas sabe, tipo, coisas que eu juro, mano, que eu achava que era, tipo, impossível na minha vida, né? Eu acho que quando... Eu vim numa época que pessoas famosas eram pessoas que apareciam na televisão, tá ligado? Uhum. Pô, se você aparecer em algum canal de TV, você é famoso. Né? Hoje em dia as pessoas te conhecem e graças à sua conexão e só porque eu te conheço, muita coisa que, mano, eu jurava que, tipo, é impossível, né? Você imagina lá um ator de Globo e aí você fala, pô, esse cara é famoso. Aí você imagina, quando que eu vou ver esse cara na minha vida? Quando que eu vou ver essa moça na minha vida? Vou pedir um autógrafo, vou falar com eles, sabe? E, tipo, eu ser amigo do Lucas é uma parada que só por isso... Por, sei lá, ter estudado com ele, com você, junto, me trouxe, por exemplo, amizades que eu achei que seriam um milhão de vezes, tipo, impossível. O Eloy te segue. O Eloy, mano, o baterista da banda que eu amo, tá ligado? Uma banda épica, a banda melhor, uma banda de metal brasileira que existe, que tem um baterista que me segue, que conversa comigo e que fala comigo. Ou os próprios caras do Hermes e Renato, sabe? Tipo, são coisas que eu olhava muito quando era pequeno. Cara, e eu muito nunca... engraçado. É muito e tá engraçado trocando isso. Ideia, sabe? Com essas pessoas que são notáveis, sabe? Tipo, não é um influencer, sabe? Tipo, que não tô te subestimando. Sim, Lucas, sim, mas é tá fora do nicho, né? Tá. Porra, o cara da música, os caras que tava na televisão, sabe? Os caras tinha canal e tinha programa, né? O que que você tinha que fazer antigamente pra ficar famoso, mano? Você tem que... É, outro caminho, né? Mano, né? E assim, além do Hermes e Renato, né? Que muita gente da geração nova não deve nem conhecer, mas é uma parada que... Primeiro que ninguém fez igual e ninguém vai fazer igual nunca no Brasil, assim. Tipo, é uma parada realmente surreal. E eu e o Marcelo, a gente consumia muito os caras, tá ligado? Tipo, era muito, muito mesmo. Tipo, de mano, repetir as falas. Tudo que existia na falar... época. Se você quisesse ver alguma coisa engraçada, você não achava em TV aberta, tá ligado? E tipo, eu me reconheço muito, mano. Me identifico muito quando a gente... O Lucas, ele sempre foi o cara das câmeras, né? Eu acho que eu já falei disso daí, que ele tinha um celular, que ele tinha câmera e ele fazia vídeos. E a gente gostava, mano. A gente era uns moleque bobo, mano. Gostava de fazer sketch mesmo e, tipo, filmar besteira, sabe? Tipo, ceninhas curtas, ceninhas longas e gravar e historinha. Era tudo cheio de referência, mano, de Hermes e Renato. Tudo bobinho, assim, sabe? Tipo, numa inspiração quente mesmo dos caras, sabe? E eu acho que isso daí faz parte da formação de alguém, né? Tipo, a gente se molda hoje e fala que o nosso humor pode ser de tal jeito, o nosso jeito de pensar é de tal jeito, mas isso vem de muita influência, de várias coisas que a gente tem ao nosso redor. E eu só tava falando do quão impossível eu achava que era ter esses tipos de comunicação e hoje em dia tá aí, mano. Sabe? As voltas de ônibus tá ali, Lucas. O ponto de ônibus tá ali e eu tô lá. E você tá lá, tá ligado? Dá pra pegar o ônibus, olhar pra trás e falar: olha o Lucas ali, mano. Mano. E sou eu. Eu tava na sua sala. Tá ligado? Não é mentira. E meu nome não foi nem citado na colação de grau. Não foi, mano. Não foi. Mas, porra. Sem eu ter feito nada, mano. Eu nunca fui. Nossa. Enfim, não vou nem falar desses bagulho, que eu fico com sangue quente aqui. É o ganhas, né? Tipo, é aquele negócio muito engraçado, mano. Aí é foda. As coisas vêm, mano. Mas sempre foi muito... Eu tenho esse bagulho... Não é um trauma, mas é uma parada que eu carrego comigo, assim. Isso de nunca ter sido escolhido pra nada, sabe? Tipo, sempre que as pessoas iam fazer uma banda, toda banda que eu tive, fui eu que formei. Tudo que eu tive, fui eu que tive que fazer. É por isso que hoje eu toco baixo, bateria, guitarra, violão, canto. Porque... Eu nunca fui escolhido, mano. E muita coisa, mano. Você só vai perceber que dá certo, porque é você que toma a iniciativa. É, então. Tá ligado? Mas hoje, você vê... Hoje, quem é meu amigo recente, fala assim... Mano, Lucas, você que orquestra tudo na sua vida, tipo... Você que, às vezes, você quer fazer um rolê, você vai atrás de tudo, você organiza tudo. Eu falo... É, mano. Exato. Mas é porque eu nunca fui escolhido pra ser parte das Pode coisas. Crer. Então, eu sempre tive que ir fazer minhas paradas, sabe? Mas o melhor de tudo, mano, é você vencer um... Não é medo, né? Mas, assim, eu acho que, de repente, é uma barreira que todo mundo meio que acha que existe e que quando você quebra, Aí você percebe que era só ter feito isso, tá ligado? Aham. Né? E eu tenho experiências assim que eu não posso meio que equiparar com o que você tá falando, mas eu acho que talvez de desafio pessoal e entender como a vida funciona em vários aspectos, pode se encaixar no que eu posso falar agora, por exemplo, pô, participei de reunião já em trabalho na minha vida, que eu falei, caralho, mano, é a primeira reunião que eu vou participar, que vai ter muita gente, vai ter muita coisa a ser discutida, tá ligado? Sim. E eu não sei porra nenhuma, porque, porra, vai estar o chefe lá, vai estar o chefe do outro departamento, vai ter outras pessoas, e vai ter, mano, 15 pessoas na reunião. E aí, pô, tinha alguma coisa a ver com TI, então eu sabia que me botaram naquela reunião, porque... Por um motivo. E eu ia ter que fazer alguma coisa do final daquele resultado da reunião. E o que mais me quebrou a minha cabeça é... Me quebrou a minha cabeça. Se quebrou-se. Se quebrou-se a sua própria cabeça. Foi que um monte de gente fodona, né, entre aspas, tá lá, gente pra caralho. E eu lá, um mero... Menino da informática, ouvindo, e ninguém abre a boca. Ninguém fala nada. Tem que fazer um monte de coisa, mas parece que ninguém sabe o que tem que ser feito de fato. E eu esperei, mano, o silêncio ensurdecedor de alguns segundos de ver um monte de gente lá reunida pra falar alguma coisa. E aí, lembra que eu falei, eu já falei em algum momento que eu sou um cara muito impulsivo, tá ligado? Muito impulsivo. Eu fico assim, falo, não falo. Eu sabia que daquele lugar eu ia ter que fazer alguma coisa. E eu não sabia nada do que eu ia ter que fazer até então. E aí eu abri a boca. Deu uns 2 segundos assim. Gerador de lero-lero. Eu falei, não, pera aí. Vocês vão começar da onde essa porra? Vão começar a fazer como? Né? Tipo, vai funcionar como? E aí você percebe que ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas essa é uma verdade reveladora, assim, né? Porque a gente tem muito medo de saber menos que o outro, às vezes, de fazer uma cagada. E tá todo mundo esperando alguém levantar a mão primeiro, tá ligado? E tá todo mundo tendo suas inseguranças. E, tipo, isso é muito engraçado porque eu sou uma pessoa extremamente insegura. Tipo, eu tenho muito problema de autoconfiança, assim. E eu nem uso isso pra falar, ai, coitadinho, ele... Mas é engraçado que, tipo, eu já recebi alguns convites que eu, tipo, não consegui levar pra frente por falta de confiança. Tipo, o Whindersson é um cara que já me chamou pra fazer um feat com ele musical algumas vezes. E eu sempre falo, vamos? E eu fico assim, mano, tomara que ele não me chame... Em algum lugar de mim, eu tô tipo, tomara que ele não me chame de novo, porque senão ele vai ver que eu sou um merda, tá ligado? Ele vai falar, ele é bombu na mão, né? Eu chamei ele várias vezes, ele não falar, vem, não, ele não consegue fazer... bagulho de verdade. E aí, mano, e eu vejo o quanto eu sou um idiota por isso. E, tipo, ai, mano, é foda. Tipo, esse é um setor da minha vida que eu realmente, tipo, eu sei o tanto de oportunidade que eu deixei passar, porque eu falei, mano, tá, eu não sou bom o suficiente pra fazer essa parada aqui, e eu sei o quanto isso é uma idiotice. Eu não tô nem falando do meu racional agora. Eu tô falando, tipo... De um defeito meu na prática, assim, que me... Eu me escondi muito a vida inteira, mano. Por esse lance de nunca ter sido escolhido, tá ligado? Por mais que eu hoje esteja aí e tenha desenvolvido muito esse meu lado comunicador e até consigo enxergar que eu tenho meu valor como comunicador, sou uma pessoa comunicativa que sabe falar, que sabe chegar e que tem um know-how de algumas coisas, eu também sei que eu me escondi muito, mano. Eu sempre falei, mano, tipo, eu fui tão pouco escolhido que eu comecei tanto a achar que tinha algo de errado comigo, que eu entrei numas quase de, mano, tomara que não me escolham, sabe? Porque... Quero evitar. Se não me escolher a vida inteira, é porque tinha algo de errado comigo. E se tem algo de errado comigo, tomara que não me escolham. Uhum. Deixa eu fazer minha parada aqui sozinho. Pode crer. Sabe? Tomara que não me notem. Isso é uma merda, né, mano? É uma merda. Mas a gente vai vencendo, porque né? Porque sempre isso, mano. Eu acho que todas as pessoas têm uma... cabeça brilhante, tá ligado? Pra poder botar à prova coisas que... Já parou pra pensar que, mano, muita coisa que sai da sua cabeça... Muitas pessoas podem ter pensado, mas a questão de externalizar... Entendeu? Aquilo ali, né? Muito como o velho deitado, mano. O velho eu faria deitado melhor, dizia, mas não quando, fez, né? Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, caralho. E é isso, a vida é isso, mas tá então ligado? Mas então você tá me chamando de burro. Não, todo mundo é burro, Lucas. Todo mundo é burro. Mas é. A coragem é do burro que fala, mano. Porque vai ter os burros que não falam, entendeu? Então seja o burro que fala. Isso é uma puta de um conselho, mano. Metafórico. Demais. Conselhos metafóricos. Abra a boca, mano. E é metafórico com K, tá? No coço. Metafórico. Então, e é F com PH. Metafórico. Então, mano, é isso, entendeu? Lição tá dada. Tá aí, ó. A vida tá aí. Lição de hoje. Hoje é um bocadinhas muito... É a sessão de terapia aqui, entendeu? Quase isso, mano. Entendeu? Tô me abrindo igual uma flor. É, porra, a vida te deu limão. É. Corta ele e espreme no olho. Ou deixa ele inteiro e senta em cima, tá ligado? É, ou põe nas esfirra de queijo do Habib's, que fica legal também. Porra, leva no ônibus, pra todo mundo sentir o cheiro e não come nenhuma, tá ligado? Ou começa a comer na frente deles. Porque o pessoal no ônibus fica com vontade de Habib's, normalmente? É porque é um ambiente desagradável, principalmente se estiver chovendo e com as janelas tudo fechada. Entendeu? Mas que bagulho específico é esse? Específico isso, porque acho que não foi umas duas nem três vezes que isso já aconteceu na minha vida. Eu quero aproveitar pra falar uma história do Marcelo Boa. Ih, mano. Saindo um pouco do assunto. Ih, mano. Sobre coisas específicas. Ih, mano. Que o Marcelo, né, quando ele bebe, ele fica diferente, né? Isso aí já não é novidade pra ninguém. Aí a gente tava num rolê em Balneário Camboriú, que a gente tava numa casa. E aí tava eu, Marcelo e mais uns amigos. Aí tem um amigo nosso que tava lá, mano, e ele tava de boa, assim, sentado. Aí o Marcelo, mano, começou a falar e começou a entrar nos assuntos, assim. E aí ele começou a falar mal do Dória, ex-governador de São Paulo. É. Ah. E do nada, assim, ó, ninguém deu gancho pra ele, ele só tava falando. E aí ele começou a ficar muito revoltado falando do Dória pra esse meu amigo. E meu amigo sem entender porra nenhuma. E tipo, ele falando, não, e esse cara fez isso, e isso, e eu fico puto porque ele é assim, e ele faz isso e isso, e acha que ninguém viu, e não sei o quê, e os caras ficam achando que ele é irmão. Dória pegou as putas, mano, que foi esse CGI, é montagem, desculpa, Dória. Também falou isso da montagem. Falou, o cara fala que é montagem, todo mundo fala, tá bom. E vota nele. E aí meu amigo, mano, encurralado na parede, assim, sem entender nada do que tava rolando. E aí eu, que sou um cara que sabe domar o Marcelo às vezes melhor que os outros, né? Falei pro Marcelo, Marcelo, eu nunca. Ele instantaneamente virou pra mim e falou assim, eu nunca peguei nada escondido no banheiro da minha avó. E aí? Pulsei nas gavetinhas do banheiro, né? Enquanto eu tô cagando. Aí ele foi lá e bebeu. Eu falei, eu nunca. Que brincadeira, eu nunca comigo, mano. Eu sempre vou ganhar. O Marcelo, ele sempre fala algo. Todo mundo beber, ele mano. Ele sempre fala algo incrivelmente específico que só ele fez e só ele bebe. Mentira, muitas pessoas bebem, mano. Mano, eu nunca mexi na gaveta da minha voz. Mas que é isso daí que é o tesão, mano, do brincar do bicho bebe. Bicho bebe não, mano, do eu nunca, tá ligado? Entendeu? Porque é se expor. E quem tiver coragem. Vai ter que tomar, entendeu? Eu sei que a graça é você falar algo que você nunca, realmente, mas a minha graça é falar algo que eu já. Você subverteu. Eu já. Muda o nome da brincadeira. Eu já. E aí quem já era. Bebe, entendeu? É uma boa brincadeira, mano. Isso não é isso dá aí, podem me chamar, mano. A gente tem que fazer um... Quem eu nunca, um podcast de eu nunca. É, ou um quem sou eu. De adivinhas. É, mas a gente faz com mais pessoas, né? Sim. E acho que foi legal esse negócio do áudio, porque aí a galera que tá ouvindo também fica tentando adivinhar e pode perfeito. Ser interessante. Perfeito. Perfeito. Perfeito. Virou Coduairo. Coduairo. Não gostou, hein? As moei. Ai, mano, eu... Fico impressionado com a vida, mano. Eu também. Tem muita coisa pra fazer. Eu não consigo parar de ficar impressionado. Eu ainda acho que, sei lá, mano, tem... É só agora que eu virei adulto, sabe? Tipo, de toda a minha vida, nem metade eu sou adulto ainda. É, eu sinto que agora eu tô numa fase que eu falo, tipo, beleza, eu tô apto a viver os bagulhos, tá ligado? Porque dá pra decidir até, várias coisas. Até pouco tempo atrás eu me achava muito imaturo pra um monte de coisa e eu ainda sou, né? Eu ainda me vejo muito também. Como um adolescente tardio, vamos dizer assim, né? Mas eu tô gostando de viver essa parada. Mas é demais, mano. Dá pra parecer profissional quando a gente quer, tá ligado? É, eu não tenho tanta essa habilidade de parecer profissional, mas... É só falar com convicção, Lucas. Eu acho que eu... É, exatamente. É só... Tudo é questão do ênfase, né? Você falar com... O ênfase com que você bota na sua frase... Parece que você tem domínio... Aí o ênfase que você bota na sua frase é capaz de moldar verdades exato. A seu favor. É isso que te dá o poder de lacrar ou não. Entendeu? Muito bem, exatamente. Quem sabe lacrar, sabe. Quem não sabe, baixa a orelha. É, e às vezes, nem sempre você precisa ter razão. Nem sempre, mas é efeito manada, entendeu? Eu as saí, Marias vão com as outras. Saí andando no farol vermelho. Pode olhar pra trás, vai ter 3, 4 te seguindo. É. E os carros vindo. E eu faço isso bastante, porque eu não gosto de dar mole pro azar. Às vezes sou eu também. Eu vejo as pessoas andando, eu já saio andando. Aí depois eu vejo que o farol tá vermelho. Os carros tá buzinando, aí eu falo, Mas quando você é a pé? É, eu a pé. Bom, mas se você atravessa... Efeito manada. Você manda aquela famosa frase pro motorista, né? Você tá me vendo, você não é louco. Você tem a porra de um freio nesse carro. Aham. Você vai pisar nele. Cara, atravessar a lei do pedestre, ela é implacável. Eu já sei que, mano, se isso for acontecer comigo, eu vou jogar de cabeça pra dar o maior prejuízo possível no carro. Mas você tem que se jogar de um jeito que você não morra. Da PT, é. Porque isso. Se você morrer, que aí não tem indenização. Você PT no carro. Tem que, tipo, mano, fazer alguma coisa que custe muito caro pro seu hospital. Exato. Mas não e morre. E se eu entender total a minha posição se eu fosse o motorista? Porque eu ia ser pior do que eu, que ia pular em cima do carro. Porque eu falo, eu não vou sujar o meu carro. Eu não vou passar em cima desse menino. Vai me dar mó trampo. Cuidado pra atropelar alguém, porque vai sujar então, o carro. É uma troca, desvia, tá ligado? Freia. É mais fácil. Mais fácil frear, mano. Entendeu? É mais fácil, gente. Eu sou tudo por nada. Tudo as pessoas, por tudo, eu acho nada que por nada. Um dos defeitos do ser humano é que a gente quer estar certo, às vezes, acima de evitar um problema. E eu sou o contrário disso. Eu quero evitar um problema acima de estar certo. Você sabe um exemplo contrário perfeito? Você já viu o canal de motoboy, mano? De compilação de fechadas. Compilação de... quase acidentes. Uhum. É, tudo respeito à comunidade de motoboys aí, mano. O X-Racing lá, assisto muito o X-Racing. Mas, mano, tem uns motoboy que mete o crazy, mano. Os caras batem 60 por hora na... Os caras chapa. Mão única ali, uma via vindo, uma via indo, e o cara vai fazer a ultrapassagem, vê um carro no ponto cego, e, tipo, tá todo mundo a 30 por hora, o cara tá a 60. Aí o carro passa na frente, e aí o cara grita. E xinga. E fala um monte de coisa. Eu falo, mano, tu não tá na razão, tá ligado? É. Mas acontece. Sabe, tipo... As pessoas brigam muito pela razão, quando muitas vezes o fácil, o caminho mais inteligente é você ceder e optar pelo caminho da harmonia. É, caralho, Jesus queria o quê, porra? Paz. Era isso. E harmonia. Igual, sabe quem? Mamona. Ivo Mamona. Porra, veio na hora isso na eu cabeça. Eu moro não. aqui. Na... periferia, eu moro aqui. Eu quero paz. E harmonia. E harmonia. Eu moro aqui. Na periferia. Querendo paz. E harmonia. Eu, Ivo Mamona. Na periferia. Querendo paz. E harmonia. Cara. Então, ó, vocês têm que fazer... Será que a gente tromba o Ivo Mamona? Puta, o Ivo Mamona, eu espero que ele esteja ó, vivo. Meus sonhos, eu quero o Ivo Mamona, Lucas, e eu quero o MC Champions. Quem não conhece MC Champions... Pô, mas MC Champions é mais fácil, eu acho. O Ivo Mamona é um pouco mais underground. Total, porque eu não sei nem se ele é daqui de São Paulo. É a Casa Maluca. É a Casa Maluca. Mano, eu tenho muita certeza que o MC Champions ele deve ser a nossa vibe, mano. Aham. Uhum. Sabe por quê? Porque tem a loira, a morena e também a japonesa. É a Casa Maluca. A casa maluca. Nós tá tirando de XT e também de Camaro. Tem a Casa Maluca. Na Casa Maluca tem Hayabusa 1100. Tô tirando onda, haha, de Citroën. Muito bom, mano. Aí você falava o que pensa, né? Quando o cara fala o que pensa, só sai coisa boa. É isso, boa. Minha próxima realização. Conhecer MC Champion e Ivo Mamona. Ser seguir eles e ser seguido por eles e falar, ó... Tá aqui, na minha mão. Eu nasci, passei atleta, pego as gatinhas na minha bicicleta. Minha bicicleta é croizinha. Vou pegar um monte de gatinha. É mó consciência do caralho, é mó top, mano. É consciência, filho. Ivo Mamona é consciência, é pedrada na mente, é rap de mensagem. É humilde, caralho, é muito top, mano. Muito top. Sempre junto, lado a lado. Nossa, com meus aliados. Arrepia. Tudo que o cara fala me arrepia. Nossa, mano. Ele é impressionante. Ai, a internet é muito bom, né, mano? É. E hoje a gente tá aqui, Marcelão. Graças às voltas que o mundo dá. Ele deu várias voltas, mas a gente manteve as mãos dadas. Deus. Deus as mãos. Eu tô falando português. Ora, pois. Ô, mano, só fechar uma última inspiração, mano, que eu lembro quando era pequeno, mano, eu assistia muito, muito, quem? Muito. E eu acho que ninguém deve saber muito disso. O Rafinha Bastos, antes dele ser um cara da televisão, ele tinha um site. Sim, o site do Rafinha. Página do Rafinha. Página do Rafinha, isso. E ele fazia besterol, mano, muito besterol. E aí ele é também mais uma pessoa que não, eu já é um jamais... cara com currículo muito cabuloso, né? Mano, cara... antigo. Uhum. Antigo. Esteve em todas as fases. E ele é absurdamente gigante, mano. Você já viu ele na vida real, ele é gigante, é, ele mano. É um cara bem grande, mano. Não, ele deve transar igual um animal, né? Nossa, deve ser um alce, né? Porque tá ligado que o alce tem... um pau bem grande. 3 metros de altura, né? É. Ele com aqueles chifres, é um negócio que parece mentira. É, o Rafinha é um cara grande, é um cara grosso, né? Ele tem aquela tatuagem tribal no braço dele. E faz tempo, né, mano? Eu gostava bastante. É, é engraçado que a tatuagem tribal demora bastante tempo pra fazer, ainda mais num braço do tamanho do Rafinha, né? Tipo, é bastante tempo pra você desistir no meio, e ele não desistiu. É, o que mano, dá mais pontos pra ele aí, que é um cara que muito, prova sua resiliência. Pele, muita pele. Não, e tatuagem enfim, tribal, né? Fechei, eu acho que eu já falei de todos os meus fãs, né? O Lucas, o Hermes e Renato. Ídolos, tu quer dizer, no caso. É, igual é verdade, acabei de... Mano, eu sou disléxico não com palavras, sou disléxico com coisas específicas. Mas isso aí não é dislexia, né? É, porque eu descobri depois de adulto também que dislexia é a palavra só... de leitura, tá, de ler. De é, mas eu tenho tá, uns trocadilhos. Tá, você tá inventando uma nova doença, então. É, mas eu tenho padrão. Tipo cinzeiro, isqueiro. Quando eu falo cinzeiro, eu quero isqueiro. E quando for no isqueiro, eu falo cinzeiro. É, eu tenho isso com algumas palavras também. Eu não vou lembrar agora quais são, mas eu tenho um domínio de 60% da língua portuguesa. É, tá bom, né? Tá bom, já tá dá bom. Pra me virar, eu consigo ir na padaria comprar pão, consigo ir na lotérica pagar minhas contas. É um B2, B1 de português. É. É fluente, é, exatamente. Né? Exatamente. Dá pro gasto. Pô, esse tempo aí tá errado. É impossível, acho que, ser fluente em alguma língua, né? É muito difícil essa porra. É porque tá sempre mudando também, né? É, só se for um maluco mesmo. Que e existem muitas maneiras de falar uma mesma língua, né? Muitos sotaques, gíria... Gíria não, dialeto, a questão é dialeto, quanto você perdão. Entende, mano. Entendeu, já era. Tá ligado? É isso. E, galera, a gente é muito freestyle, mano. O bagulho aqui, o bagulho vai infinito, tá ligado? Esse foi um episódio freestyle. Mas é, Marcelo, a gente tava com muita vontade de gravar um episódio, assim, falando sobre isso, né? Sobre... as voltas que a vida dá, e ela vai colocando a gente em lugares muito diferentes, e é legal você ter uma pessoa que tá contigo há tanto tempo pra poder debater essas coisas, porque ela lembra, né, ela tava lá, em todos os estágios, e a gente continua dois moleque idiota, e as meninas que zoaram de nós estão tudo com 3 filhos, toma, caralho, corpo de mãe, me zoaram, e os caras corpo de pai... É, mano, sempre isso, né? Agora vai ter que ouvir, caralho, porque, ó... o CDF, nós estamos igualzinho. Quando tu tava lá fazendo filho, eu tava o quê? Estudando. Fazendo tabuada lá. E eu tava jogando ping-pong. É, tá bom, né? Cada um tem o que merece, tá tudo bem. É, a vida é muitas coisas. Entre elas, entendeu? Ela vai é culpar, engraçada. Vai culpar quem, né? Vai reclamar com Deus, já. Exatamente. Eu sinto muito Mano Brown, né, mano? Pô, eu sou muito negrão. Tem jeito. Não tenho o que fazer. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Marcelo? Ah, e mano, vai todo mundo me seguir lá no Instagram, entendeu? Eu sou uma pessoa que de vez em quando eu posto selfie. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver que eu sou um cara que, tipo assim, tem o tipo de Instagram que eu gosto e o que eu não gosto. Eu entro no Instagram da pessoa pra ver fotos da pessoa. Não foto de céu nem de cafeteria. E de nada em preto e branco da árvore, tá ligado? Assim, tipo, você vai entrar no meu Instagram, você vai ver uma selfie minha. Então, se você quiser me ver mais de perto, de vez em quando eu postar um stories, um aqui, um ali, segue lá o Marcelo Lindão _. Se vocês não conhecem o Lucas Inutilismo, ele tem um canal no YouTube com o mesmo nome. Pode seguir ele também. Fala pro perfil dele que fui eu que indiquei ele pra vocês seguirem. E até a próxima, né? A gente dá pra aparecer aí de novo, mais assuntos variados. Obrigado, Marcelão, por me indicar, viu? Não sei o que eu faria sem o seu apoio moral e o apoio que você sempre me deu, né? Toma! É um prazer estar aqui contigo, é um prazer estar aqui contigo que tá ouvindo a gente aí também. A gente espera ter feito o seu dia um pouco mais feliz aí, porque a minha missão aqui na Terra é isso, entendeu? Alegrar um pouquinho o dia de vocês aí e poder estar compartilhando a minha arte e as minhas baboseiras aqui com vocês. Que são tudo que eu tenho, né, Marcelão? Opa, é tudo. É isso. E tudo, a gente segue tudo. Assim, matando um leãozinho por dia aí, sendo feliz e motivando as pessoas a serem felizes também, porque tem muita coisa nessa vida pra gente ver aí. Caralho. E agora com vocês, Ivo Mamona na periferia. Na periferia. Peraí, mano, peraí. Final, mano. Peraí. Esse daqui tem parênteses. Peraí. Vai ter que aumentar esse ganho aí do microfone, mas isso, esse gás é um gás. Não somos ricos, nem celebridade, mas aqui onde eu moro tem muita amizade. Vivo Mamona, na periferia. Pode crer, e vamos começar. E é o hip hop que está no ar. Ivo Mamona cantando pra você, e eu estou aqui pra presenciar. Se liga só nessa música bacana, e eu moro aqui na zona suburbana. E antes que você reclama, eu aviso, é 100% goiana. Saio pelas ruas do bairro da Vitória, honestidade na memória. Deixo de lado as besteiras e vou dar uns rolê na feira. Aqui tem gente de bom coração, muitos truta, sangue bom, trabalhando com honestidade, com muita fé e humildade. Infelizmente existe violência, isso é pra quem não tem consciência. Violência nunca mais, quero viver em amor e paz. Quero sorte aos amigos meus, e eu tenho fé, eu acredito em Deus. Quero sorte aos amigos meus, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Eu moro aqui, eu moro aqui, na periferia, periferia. Eu quero paz, eu quero paz e harmonia, harmonia. Eu moro aqui, eu moro aqui, na periferia, periferia. Eu quero paz, eu quero paz e harmonia, harmonia. E eu vivo Mamona, vivo Mamona, na periferia, periferia. Querendo paz, querendo paz e harmonia, harmonia. E eu vivo Mamona, vivo Mamona, na periferia, periferia. Querendo paz, querendo paz e harmonia. Pode. Estou parecendo até um atleta, e saio por aí com a minha bicicleta. Minha bicicleta, croizinha. E eu vou me encontrar com um monte de gatinhas. Gatinhas com corpo de sereia. O hip hop corre na veia, no coração, dentro do peito. Só qualidade e não defeito. Não somos ricos, nem celebridade. Na favela tem muita amizade. Na união, lado a lado. Pode crer e eu tô ligado. O movimento está aí. E o rap, vamos ouvir. Quem não gosta vai ter que engolir. Continuamos a curtir. Se liga na real, não se ilude. Pratique a virtude. Eu sou um moleque de atitude, e eu quero paz para a juventude. Deus é nosso pai, pode acreditar. Acredite, ele quer te libertar. Deus é nosso pai, pode acreditar. Acredite, ele quer te libertar. Eu moro aqui, eu moro aqui, na periferia, periferia. Eu quero paz, eu quero paz e harmonia, harmonia. Eu moro aqui, eu moro aqui, na periferia, periferia. E eu quero paz, eu quero paz e harmonia, harmonia. E eu vivo Mamona, vivo Mamona, na periferia, periferia. Querendo paz, quero paz e harmonia, harmonia. E eu vivo Mamona, vivo Mamona, na periferia, periferia. Querendo paz, quero paz e harmonia. Pode ver. Eu sou negro, nasci assim. Racista, sai de perto de mim. Eu já falo, é logo desse jeito, pra esses playboy que tem preconceito. Quero a distância do terror. Um dia é da caça, o outro do caçador. Aqui é rap original. É isso aí, firmeza total. Carros, moto, escuto buzina. Todo mundo na maior adrenalina. Não venha fazer barulho. Eu sou da favela com muito orgulho. Jesus preparou um jardim pra você e também pra mim. Jesus preparou um jardim pra você e também pra mim. Eu moro aqui, na periferia, periferia. Eu quero paz, eu quero paz e harmonia, harmonia. Eu moro aqui, na periferia, periferia. paz e harmonia. E eu vivo mamona na periferia, querendo paz e harmonia. E eu vivo mamona na periferia, querendo paz. Você ouviu Bocadinhas. Bocadinhas. De volta na próxima semana.